220 João Pessoa, autorizado, sai da boca, transição Caju após direto. Primeira curva esquerda, nível 370, transponder 5051. 320 autorizado, puxa o contato. Taxi 3520 Livre Taxi Boa, Luzinho, Centro Ambiente, Atendendo Maceió. 3520 Livre Taxi em Índia, Ponte Paredão no 0 Boeing, 195, Negão no 0116. No 0 na 6, na Torre Polispera 18, Subida 5, obrigado. Santo 3520, bom dia, ponto espera da 10 pra. Zero, autorizado, linha decolar, pistão 0, Pepe 1, 140 graus, 08. Aí decola, pistão 0, Pode chamar o controle? Afirma, decola os 10, chama o controle 1 no 208. 208, obrigado, tenha um bom dia. Sou Salvador, bom dia, 3520, TAM, decolou, PUCA. 3520, com patrulhada na decolagem, sua parâmetro 370, saiu da PUCA. 370, peço a PUCA, quando você verá, caiu. 3520, chame Recife, 126.8.5, até 256.8.45. 2525, obrigado, até a volta. 8896, utilizado destino para 2000 pés, ajuste na 017, utilizado 3 de Duna, e a MS pistão a zero, forma estabilizada. 2000 no 07, voa Duna, informar a estabilizada ILS X-Ray, tá? 3896. Pesador, tá? 3896. Chama torre 1-1-9-5. 1895, obrigado. Está 3896, localizador da 190. Vamos a 3 autorizado, puxa, mandando. Então, pelo táxi, vou fazer o pouso. Autorizado, pouso, pista 90, está 3896. Com 1-1-7-3, tá com 1-2, 4 horas e 15, tá na Galeão. 1-1-7-3, autorizado, táxi, Engine. Ponte Perdão no 02, 1-1-8, 1-9-5-1-0-1-6. É o P8, 18-95, qual é a segunda que o senhor falou? Ah, frequência 1-1-8-1-9-5, táxi via Índia, QNH 1-0-1-6. Muito obrigado. Direito 21-1, direito 21-1, tá? 3-8-1-6. Só 3-8-1-6, boa noite. 3-8-1-6, boa noite. Autorizado táxi Alfa Juliette, remoto 1-2. Alfa Juliette, remoto 1-2, tá? 3-8-1-6. 3, boa noite. Monte Carlo 1 0, pronto. 173, autorizado aliás, decolar 1 0. Vento no 4 0, graus 8 nós. Aliás, decolar 1 0, voa 173. Decola os 37, controle 1, 2, 0, decima 8. 1, 2, 0, 8, 1. Excelente dia. Obrigado. Salvador, bom dia. Com 1173. Com 1173, contato radar do Colares, o amigo 360. Está presente, é o Pai Vovó, ótima. Eu vou dar com as Thank you. cruzando 710 igual. Pode voar a Fátima? Ou 973? Ainda é negativo, igual 1173. Não tem ninguém, né, bicho?